Eu quero ir pra longe, bem longe, lá na onde o vento se esconde, lá na onde o vento se esconde. Eu quero ir pra longe, bem longe, lá na onde o vento se esconde, lá na onde o vento se esconde. Infância sofrida, moleque tá na guerrilha, fumando um na quadrilha, plantou na boca da esquina, pracinha, guerrilharia. Moleque não se intimida, se eles brotam em cima, e o bonde é das casinhas. Nós somos terroristas, tipo Pablo Escobar, nós só queremos trampar, o dinheiro conquistar e rimar. Manda pesadão no estúdio do DJ Bala, e assim que nós representa, nossa voz tá no ar. E a repercussão, eu sou MC Lon, eu vou ir aonde o vento for. Eu sou menor batalhador, e o nosso povo sofredor ganhou. Eu quero ir pra longe, bem longe, lá na onde o vento se esconde, lá na onde se esconde. Eu quero ir pra longe, bem longe, lá na onde o vento se esconde, lá na onde o vento se esconde. Infância sofrida, moleque tá na guerrilha, fumando um na quadrilha, plantou na boca da esquina, pracinha, guerrilharia. Moleque não se intimida, se eles brotam em cima, e o bonde é das casinhas. Nós somos terroristas, tipo Pablo Escobar, nós só queremos trampar, o dinheiro conquistar e rimar. Manda pesadão no estúdio do DJ Bala, e assim que nós representa, nossa voz tá no ar. E a repercussão, eu sou MC Lon, eu vou ir aonde o vento for. Eu sou menor batalhador, e o nosso povo sofredor ganhou. Mais uma voz, que é a minha voz, que vai ecoar. E eu vou tá lá, pra representar e mandar pesadão, porque o Lon é rua das casinhas. Na conexão, bonde da Praia Grande. Por isso que eu vou ir longe.